A Guerra Civil Americana. Programa de Rita Alexandra Ramos. $100. 1865 for bull, for bull. In 1865 for bull, says I. In 1865 John Hooks will took the Lincoln's life, and we'll all drink stone blind, shall we fill up the bowl. A Guerra Civil Americana, também designada por Guerra da Secessão, foi um conflito bélico que teve lugar nos Estados Unidos da América e que durou de 1861 a 1865, dividindo o país em duas partes: a União, composta pelos Estados do Norte, com a capital em Washington D.C., e os Estados Confederados Esclavagistas do Sul, com a capital em Richmond. Em 1860, os Estados Unidos da América eram uma nação ainda muito jovem, tendo conquistado a sua independência da Inglaterra a 4 de julho de 1776. Em termos gerais, de acordo com os padrões europeus, os progressos eram notáveis, tanto no ponto de vista social como económico. No entanto, questões internas impediam que os Estados Unidos continuassem o seu caminho de progresso. O Sul tinha diferenças sociais e económicas muito acentuadas em relação ao norte do país. Johnny is my darling, my darling, my darling. Johnny is my darling, the Union volunteer. 'Twas on a sunny morning, the brightest of the year, when Johnny came to my town, a Union volunteer. Johnny is my darling, my darling, my darling. Johnny is my darling, the Union volunteer. As he came marching up the street, the bands played loud and clear, and everyone came out to greet the Union volunteer. Johnny is my darling, my darling, my darling. Johnny is my darling, the Union volunteer. With proudly waving starry flags and hearts that knew no fear, he came to fight for freedom's rights, a Union volunteer. Johnny is my darling, my darling, my darling. Johnny is my darling, the Union volunteer. But though he's gone to glory when and I left lonely here, he'll soon return to me again as Cupid's volunteer. Johnny is my darling, my darling, my darling. Johnny is my darling, the Union volunteer. But he couldn't get in, 'cause he came too late. He picked up a stone and he knocked on the door. I wanna get in, says Big Old Joe. Old Joe, Old Joe, picking up behind the phone, and the yellow gal picking up behind Old Joe. Old Joe kicking up behind the phone, and the yellow gal picking up behind Old Joe. Out come Dinah, what you doing there? I'm gonna get a gun to go shoot a bear. Says she, Old Joe, that game won't go. Joe got so mad, he bust his show. Old Joe, Old Joe, kicking up behind that foe, and the yellow gal kicking up behind Old Joe. Old Joe kicking up behind that foe, and the yellow gal kicking up behind Old Joe. Then Joe, he starts straight off for home. He walked all the way by the light of the moon. His old wife laughed, his children grinned, to see Old Joe come back again. Old Joe, Old Joe, kicking up behind that foe, and the yellow gal kicking up behind Old Joe. Old Joe kicking up behind that foe, and the yellow gal kicking up behind Old Joe. Then Barry, next morn, he went to the field to hoe some corn. He worked very hard for to get it all done. He finished it all by the set of the sun. Old Joe, Old Joe, kicking up behind and foe, and the yellow gal kicking up behind Old Joe. Old Joe kicking up behind and foe, and the yellow gal kicking up behind Old Joe. He got done work and he flung down the hoe. He says, I'll play on the old banjo. He set off for Flatfoot Sam. time, but on the way he took a dram. Old Joe, old Joe, kicking up a high and a four, and a yellow gal kicking up a high. Old Joe, kicking up a high and a four, and a yellow gal kicking up a high. Old Joe. The whiskey flew into his head, then he reeled and he fall in the shed. He taken sick and put to bed, but 3 weeks later he is dead. Old Joe, old Joe, kicking up a high and a four, and a yellow gal kicking up a high. Kicking up behind and a fall, and a yellow gal kicking up behind. Old Joe, old Joe's gone and he left his place. We never more will see his face. He left one behind and not slow. He plays like the devil on the old banjo. Old Joe, old Joe, kicking up behind and a fall, and a yellow gal kicking up behind. Old Joe, old Joe, kicking up behind and a fall, and a yellow gal kicking up behind. Old Joe. Entre as divergências entre o Norte e o Sul, predominava o método de colonização. O Norte praticou uma ocupação de permanência, isto é, os colonos tinham como objetivo fazer das terras que ocupavam as suas moradas definitivas. No Sul, o sistema colonial foi semelhante ao daquele utilizado em Cuba e no Brasil, no qual predominavam as grandes propriedades dedicadas à agricultura, a mão de obra escrava para construir as casas e trabalhar as terras, e dependência dos produtos industrializados. As restrições à escravatura acentuaram-se com a segunda onda da Revolução Industrial. A relação entre os Estados do Norte e do Sul tornava-se cada vez mais complicada, visto que os Estados esclavagistas do Sul não estavam dispostos a abdicar da mão de obra barata. Para além disso, eram impostas tarifas entre Estados para o comércio de mercadorias, desvalorizando os produtos industriais do Norte. Estas diferenças terminaram num debate político. Qual o caminho que os Estados Unidos da América devia seguir? O caminho do Sul, esclavagista, ou do Norte, formado por Estados Livres Industriais? De tensão entre Norte e Sul já se fazia sentir há muito. No entanto, o gatilho para o confronto bélico foi a eleição de Abraham Lincoln em 1860, republicano e apoiante declarado da libertação dos escravos. Depois da eleição de Lincoln, o Estado esclavagista da Carolina do Sul é o primeiro a separar-se dos Estados do Norte. Mais tarde, todos os outros Estados, com a mesma filosofia, fizeram o mesmo, formando os Estados Confederados da América, liderados por Jefferson Davis, nascido em 1808, com uma carreira militar notável, tendo sido senador do Mississippi e secretário de guerra antes de ser eleito presidente dos Estados Confederados. yes, we'll rally round the flag, boys, we'll rally once again. Shouting the battle cry of freedom. We will rally from the hillside, we'll rally from the plain. Shouting the battle cry of freedom. The Union forever, hurrah, boys, hurrah. Down with the traitor, up with the star. While we rally round the flag, boys, we'll rally once again. Shouting the battle cry of freedom. We are springing to the call of our brothers gone before. Shouting the battle cry of freedom. And we'll fill the vacant ranks with a million free men more. Shouting the battle cry of freedom. The Union forever, hurrah, boys, hurrah. Down with the traitor, up with the star. While we rally round the flag, boys, we'll rally once again. Shouting the battle cry of freedom. We will welcome to our numbers the loyal, true, and brave. Shouting the battle cry of freedom. And although he may be poor, he shall never be a slave. Shouting the battle cry of freedom. The Union forever, hurrah, boys, hurrah. Down with the traitor, up with the star. While we rally round the flag, boys, we'll rally once again. Shouting the battle cry of freedom. There's a yellow rose of Texas that I am going to see. No other darky knows her, no darky, only me. She cried so when I left her, it like to broke my heart. And if I ever find her, we never more will part. She's the sweetest rose of color this darky ever knew. Her eyes are bright as diamonds, they sparkle like the dew. You may talk about your dearest May and sing of Rosalie, but the yellow rose of Texas beats the bells of Tennessee. Where the Rio Grande is flowing and the starry skies are bright, she walks along the river in the quiet summer night. She thinks, if I remember when we parted long ago, I promised to come back again and not to leave her so. She's the sweetest rose of color this darky ever knew. Her eyes are bright as diamonds, they sparkle like the dew. You may talk about your dearest May and sing of Rosalie, but the yellow rose of Texas beats the bells of Tennessee. Oh, now I'm gonna find her, for my heart is full of woe. And we'll sing the song together that we sang so long ago. We'll play the banjo gaily and we'll sing the songs of yore. And the yellow rose of Texas shall be mine forevermore. She's the sweetest rose of color this darky ever knew. Her eyes are bright as diamonds, they sparkle like the dew. You may talk about your dearest May and sing of Rosalie, but the yellow rose of Texas beats the bells of Tennessee. No dia 27 de abril de 1861, soldados confederados abriram fogo de artilharia sobre Fort Sumter, da União, na Carolina do Sul, o qual, no dia 13 de abril, se rendeu. Este foi o início do maior conflito que alguma vez foi travado no território dos Estados Unidos, com cerca de 2% de baixas da população, tanto no Norte como no Sul. Durante o primeiro ano de guerra, o conflito foi favorável aos Estados Confederados, mas, na primavera de 1862, a situação inverteu-se com várias vitórias da União sobre os Confederados, conseguindo o controle de Missouri, Arkansas do Norte, Kentucky e Tennessee, assim como várias áreas costeiras. Mais tarde, os confederados lançaram contra-ataques em Maryland e Kentucky, nos quais as forças da União prevaleceram. A reviravolta no conflito deve-se às vantagens que a União, dirigida por Lincoln, dispunha, entre as quais se podem destacar uma população numerosa no Norte, com 22 milhões de habitantes, contra os 9 milhões do Sul, dos quais 3 milhões eram escravos. Uma agricultura capaz de produzir géneros alimentares em grande quantidade para alimentar não apenas a população civil, mas também as tropas na frente do combate, enquanto a produção agrícola do Sul se limitava a géneros de exportação não comestíveis, como o algodão, uma forte capacidade industrial, cerca de 5 vezes superior à do Sul, incluindo a indústria de armamento. A situação da escravatura foi sendo relegada para segundo plano. O Norte e o Sul tinham apenas a disputa mais acesa. O Sul insistia na sua vontade de independência, mas Abraham Lincoln recusou-se a concedê-la. Só no momento em que já não se podia prever a vitória da União é que a questão dos escravos voltou a ser prioritária. No dia 22 de setembro de 1862, Lincoln assinou a Proclamação da Emancipação dos Escravos, estipulando que a partir do dia 1 de janeiro do ano seguinte, os escravos que vivessem no território confederado passavam a ser pessoas livres. Fez da libertação dos escravos um objetivo da guerra. Esta emancipação tinha como objetivo dinamizar a opinião pública do Norte e, ao mesmo tempo, desencorajar os Estados do Sul. A medida satisfez em muito os Estados do Norte, mudando o sentido da guerra, a qual, a partir de então, se travava com dois objetivos: um de caráter político, que consistia na preservação da unidade nacional, e outro de natureza social, o fim da escravatura. First white man in Cumberland Gap. first white man in Cumberland Gap was Dr. Walker, an English chap. Lay down, boys, take a little nap. Lay down, boys, take a little nap. Lay down, boys, take a little nap. 14 miles in the Cumberland Gap. Daniel Boone on Pinnacle Rock, he killed the Indians with an old flintlock. Cumberland Gap is a noted place, three kinds of waters to wash your face. Lay down, boys, take a little nap. Lay down, boys, take a little nap. Lay down, boys, take a little nap. 14 miles to the Cumberland Gap. September morning in 62, Morgan Yankees all went through. They spiked long Tom on the mountain top, and over the cliffs they let him drop. Lay down, boys, take a little nap. Lay down, boys, take a little nap. Lay down, boys, take a little nap. 14 miles to the Cumberland Gap. Braxton Bragg with his rebel band, he runs George Morgan back to the grassland. The rebels now a little yell will scare the Yankees all to hell. So lay down, boys, take a little nap. Lay down, boys, take a little nap. Lay down, boys, take a little nap. 14 miles to the Cumberland Gap. I've got a woman in Cumberland Gap. She's got a boy that calls me Pat. Me and my wife and my wife's friend Pat, we always hail in Cumberland Gap. Lay down, boys, take a little nap. Lay down, boys, take a little nap. Lay down, boys, take a little nap. 14 miles in Cumberland Gap. O conflito bélico ainda não tinha chegado ao fim. Numa tentativa de invadir o norte, as forças confederadas cruzaram-se com a resistência da União. E, durante 3 dias, travou-se a batalha mais feroz da Guerra da Secessão. Começou no dia 1 de julho de 1863 e acabou no dia 3 do mesmo mês, numa pequena cidade da Pensilvânia chamada Gettysburg, importante pelas suas diversas estradas e ligações ferroviárias, fundamentais para definir estratégias. Nesta batalha, o exército confederado era liderado por Robert E. Lee, nascido a 19 de fevereiro de 1807, no estado de Virgínia, comandante do Confederate Army of Northern Virginia, durante o conflito. Tinha uma opinião ambígua em relação à escravatura, mas era leal aos valores do Sul. O seu exército era composto por cerca de 75 mil homens, organizados em 3 formações militares de infantaria, comandados pelos tenentes federais Richard Stoddard Ewell, de 46 anos, Ambrose Paul Hill, Jr., com 36 anos, e James Longstreet, com 40 anos. O exército também era composto por um corpo de cavalaria comandado pelo Major-General James Ewell Brown Stuart. Do outro lado, o exército da União era comandado pelo General George Gordon Meade, nascido em 1915, general do exército americano como engenheiro civil. Este exército contava com mais de 90 mil homens organizados em 7 formações militares de infantaria, com várias divisões e uma formação de cavalaria também com várias divisões, e ainda uma reserva de artilharia. Os majores-generais John F. Reynolds, Winfield S. Hancock, Daniel Sickles, George Sykes, John Sedgwick, Oliver Howard, Henry Slocum e Alfred Pleasonton comandavam essas formações, e o brigadeiro-general Robert O. Tyler era responsável pela artilharia. Nenhuma das facções esperava que a batalha se desse neste dia e neste lugar. Robert Lee, motivado por vitórias recentes na sua conquista em direção ao norte, preparava-se para invadir a capital da União, Washington D.C. O líder da União, George Meade, pretendia ir para o sul e marchar sobre a capital confederada, Richmond. No entanto, o presidente dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln, enviou uma nova ordem. A prioridade era defender Washington. Ao recebê-la, Meade alterou a sua rota e preparou-se para marchar para norte. No dia 29 de julho, Lee e Meade encontraram-se à mesma distância de Gettysburg. Mas no dia 1 de julho é que as tropas antagonistas se encontraram. Os confederados decidiram lançar um duplo assalto contra a cidade, com as forças imediatamente disponíveis. Sob a pressão, os soldados da União recuaram. O general Robert Lee chegou ao campo da batalha por volta da 1 da tarde do dia 1 e rapidamente se apercebeu que a Colina do Sul, Cemetery Hill, era a chave para a vitória e o ponto de maior concentração do inimigo, pelo que ordena a tomada dessa posição. Não se sentindo capaz de completar a missão, devido a primeiros combates mal sucedidos, o oficial que recebeu a ordem de ataque não as cumpriu. Se os rebeldes tivessem, naquele momento, levado a cabo uma ofensiva intensa na Colina do Sul, provavelmente teriam conseguido a posse daquele ponto de interesse tático. No entanto, as tropas federadas foram chegando e reforçando a linha defensiva da União. Durante a noite, o general Longstreet propôs uma marcha rápida em direção a Washington, com o objetivo de atrair os nordistas para um campo de batalha mais favorável aos confederados. Mas Lee recusou e decidiu montar uma tática militar com os seus 3 corpos de infantaria, a qual permitiria, em teoria, derrotar Meade. A manobra consistia em o general Longstreet investir com toda a força sobre o lado esquerdo do inimigo. No centro, os soldados rebeldes efetuariam uma manobra de diversão para enganar os nortistas. O plano não pareceu resultar e, na manhã do dia 2, essas manobras foram desfeitas. No terceiro dia de combate, Lee decidiu estabelecer uma imponente barragem de artilharia, seguido de um ataque corpo a corpo em massa contra o centro da formação federada. Por volta das 13h15, os canhões abriram fogo. A resposta da União foi rápida, com 80 canhões. O duelo de artilharia durou cerca de 90 minutos e Gettysburg foi o palco do mais violento e sangrento conflito na história dos Estados Unidos da América. Say, darkies, have you seen the master with the mustache on his face? Go along the road sometime this morning like he's gonna leave the place. He's seen a smoke way up the river where the Lincoln gunboats lay. He took his hat and he left very sudden and I spec he's run away. The master run, ha-ha, the darkies stay, ho-ho. It must be now the kingdom coming and the year of jubilo. He's 6'1", weigh 2 feet the other, and he weighs 300 pounds. His coat's so big he couldn't pay the tailor and it won't go half around. He drills so much they call him captain and he gets so dreadful tanned. I spec he'd try and fool the Yankees for to think he's contraband. The massa run, ha ha, the darkies stay, ho ho. It must be now the kingdom coming and the year of jubilo. the darkies feel so lonesome living in the log house on the lawn. They move their things to Mass's parlor for to keep it while he's gone. There's wine and cider in the kitchen, and the darkies, they'll have some. I suppose they'll all be confiscated when the Lincoln soldiers come. The Massa run, ha-ha, the darkies stay, ho-ho. It must be now the kingdom coming and the year of jubilo. The shades of night were falling fast. Tra-la-la, tra-la-la, the bugler blew his well-known blast. Tra-la-la-la-la, no matter be there rain or snow, that bugler still is bound to blow. U-pi-di-i-di-i-da, u-pi-di, u-pi-da, u-pi-di-i-di-i-da, u-pi-di-i-da. He saw as in their bunks they lay, tra-la-la, tra-la-la, how soldiers spent the dawning day, tra-la-la-la-la. There's too much comfort there, said he, and so I'll blow the reveille. U-pi-di-i-di-i-da, u-pi-di, u-pi-da, u-pi-di-i-di-i-da, u-pi-di-i-da. Upon the fire he spied a pot, tra-la-la, tra-la-la, choicest viand smoking hot, tra-la-la-la-la. Says he, you shan't enjoy the stew, so boots and saddles loudly blew. U-pi-di-i-di-i-da, u-pi-di, u-pi-da, u-pi-di-i-di-i-da, u-pi-di-i-da. But soldiers, you are made to fight, tra-la-la, tra-la-la, to starve all day and march all night, tra-la-la-la-la. Perchance if you get bread and meat, that bugler will not let you eat. U-pi-di-i-di-i-da, u-pi-di, u-pi-da, u-pi-di-i-di-i-da, u-pi-di-i-da. Oh, hasten then that glorious day, tra-la-la, tra-la-la, when bugler shall no longer play, tra-la-la-la-la, when we through peace shall be set free from tattoo taps and reveille. U-pi-di-i-di-i-da, u-pi-di, u-pi-da, u-pi-di-i-di-i-da, u-pi-di-i-da. U-pi-di-i-di-i-da, u-pi-di, u-pi-da, u-pi-di-i-di-i-da, u-pi-di-i-da. Thank you. Às 14h30, as munições dos rebeldes começaram a escassear e, em reação tática, a artilharia da União fingiu estar arrasada e não respondeu mais ao fogo inimigo. A estratégia foi bem sucedida. As tropas de Lee acreditaram ter destruído a maior parte da artilharia inimiga. Às 15 horas, a infantaria rebelde saiu dos bosques a fim de marchar em direção a Cemetery Ridge, a 2 km de distância. Assim que a maior parte das tropas confederadas ficaram a descoberto, a infantaria de Meade começou um ataque inesperado com disparos de canhões com um efeito devastador e mortífero. No entanto, a investida rebelde prosseguiu e, apesar do esforço desesperado, as tropas de Robert Lee foram massacradas. A esta carga desesperada deu-se o nome de Pickett's Charge, em referência ao oficial que liderou a investida deslocada. A União saiu vencedora na Batalha de Gettysburg, mas perderam-se cerca de um terço das tropas envolvidas de ambos os lados. 3.155 mortos, cerca de 14.500 feridos e cerca de 5.300 capturados e desaparecidos do lado do Norte, e cerca de 4.700 mortos, cerca de 12.700 feridos e cerca de 5.800 capturados e desaparecidos do lado do Sul. No ano seguinte, de 15 de novembro a 21 de dezembro, o Major-General da União, William T. Sherman, nascido em 1820 na cidade de Lancaster, no Ohio, guiou cerca de 100 mil homens numa marcha de quase 500 km de Atlanta a Savannah, na Geórgia. O objetivo era assustar a população civil da Geórgia e levá-la a abandonar a causa confederada. Os soldados de Sherman não destruíram nenhuma cidade no caminho, mas roubaram comida e gado e largaram fogo às casas e estábulos de quem os afrontasse. Nessa campanha militar, ocorreram várias batalhas com as forças confederadas. No dia 2 de setembro de 1864, as tropas de Sherman capturaram a cidade de Atlanta, que, para a Confederação, era vista como um símbolo de orgulho e força, mas também um importante centro industrial com boas conexões ferroviárias. Tinha a fábrica de munições, armazéns onde guardavam as reservas de comida, armas e outros bens. Este ponto estratégico ficava entre dois alvos muito importantes, o Golfo do México para Sul e Charleston, na Carolina do Sul, para Este. Depois de perderem Atlanta, o exército confederado dirigiu-se para Oeste, nomeadamente Alabama e Tennessee, atacando as linhas de apoio da União. Sherman estava relutante em marchar numa perseguição aos sulistas. No entanto, dividiu as suas forças em dois grupos, um de 6 mil homens para se encontrarem com os confederados em Nashville, enquanto Sherman levou os restantes 62 mil numa marcha ofensiva sobre Georgia, na direção da cidade de Savannah. Sherman acreditava que se destruísse o apoio material do Sul, ganharia vantagem. Assim o fez. Destruiu fábricas, quintas, caminhos de ferro que forneciam os soldados confederados das coisas que precisavam. Estes danos desgastaram o moral do Sul, fazendo a vida da população da Geórgia tão insuportável que esta viria a exigir o fim da guerra. Os soldados da União saquearam quintas e plantações, matando e roubando vacas, galinhas, perus e ovelhas, levando tanto quanto podiam em batatas e pão. O que não pudessem levar, queimavam. Chegados a Savannah, no dia 21 de dezembro de 1864, as tropas aliadas depararam-se com a cidade desprotegida. Os soldados confederados, que supostamente estariam a defender a cidade, já tinham fugido. Em 1865, Sherman e os seus homens deixaram Savannah e devastaram pelo fogo o percurso pela Carolina do Sul até Charleston. Em abril desse ano, os Estados Confederados da América renderam-se e os Estados Unidos da América venceram. Mais de 1 milhão de mortos causadas diretamente pela guerra a soldados e civis, bem como por doenças. Oh, I'm a good old rebel, now that's just what I am. And for this Yankee nation, I do not give a damn. I'm glad I fought again, I only wish we'd won. I ain't asked any pardon for anything I've done. I hate the Yankee nation and everything they do. I hate the Declaration of Independence too. I hate the glorious Union, 'tis dripping with our blood. I hate the striped banner, I fit it all I could. I rode with Robert E. Lee for 3 years thereabout. Got wounded in four places and I starved at Point Lookout. I caught the rheumatism a-camping in the snow, but I killed a chance of Yankees and I'd like to kill some more. 300,000 Yankees is stiff in southern dust. We got 300,000 before they conquered us. They died of southern fever and southern steel and shot. I wish they were 3 million instead of what we got. I can't take up my musket and fight 'em now no more. But I ain't gonna love 'em now, that is certain sure. And I don't want no pardon for what I was and am. I won't be reconstructed and I do not give a damn. Oh, I'm a good old rebel, now that's just what I am. For this Yankee nation, I do not give a damn. I'm glad I fought again, I only wish we'd won. And I ain't asked any pardon for anything I've done. I ain't asked any pardon for anything I've done. Oh, down in Bowling Green, such a sight was never seen. The earth all stood in a quiver. Well, we run them 9 miles and we stack them up in piles. Besides what we drowned in the river. Falder all the day, falder all day. The black horse is coming. Oh, you needn't mind the weather. We'll all get damned together and spree around the happy land of Canaan. Este programa teve locução de Rita Alexandra Ramos e João Soares Santos. Realização de Rita Alexandra Ramos. Clock was too tall for the shelf, so it stood 90 years on the floor. It was taller by half than the old man himself, and it weighed not a penny's weight more. It was bought on the morn that my grandpa was born, and 'twas always his treasure and pride. But it stopped short, never to go again when the old man died. 90 years without slumbering, his life seconds numbering. But it stopped short, never to go again when the old grandfather said that of those he could hire, not a servant so faithful he'd found. But it wasted no time, and it had but one desire, at the close of each week to be wound. Yes, it stayed in its place with its hands on the face, and its hands never hung by its side. But it stopped, never to go again when the old man died. And it rang an alarm in the dead of the night, an alarm that for years had went dumb. We knew that his spirit was pluming for flight, that his hour for departure had come. Yes, the clock kept the time with a soft and muffled chime, as we stood there and watched by his side. But it stopped short, never to go again when the old we were hungry, just barely alive. judgment had fell. It's a time I remember oh so well. The night they drove old Dixie down, and the bells were ringing. The night they drove old Dixie down, and the people were singing. They went la la la la la la la la. With my wife in Tennessee.